Quando Cristo chegou, minha vida mudou. Uma luz se brilhou neste meu viver. E a paz tão real pude então receber. Quando Cristo nasceu, veio em mim viver. Ensinou-me a cantar, seus preceitos guardar, sua lei se resume em poder amar. Um milagre ele fez, trouxe a vida pra mim, acendeu a esperança e eu canto assim. Voltará para mim, se virá me buscar, prometeu e eu sei que ele cumprirá. Só então poderei sua face olhar.